6258, Juliette, portão 05. Deixa eu falar com a empresa aqui. To Lisboa, flight level 370, red to copy. Firm, grab this, and sound is the plan. Portugal 024, clear to Lisboa, flight level 370, via Upper Zulu 10, until Natal, after Upper November 873, until Intol, after according to flight plan route, departure from runway 10, after left turn, Puka departure and Zipar transition. Salvador departure frequency 119.35 and squawk 5424. Portugal 024. Portugal 024, respect to Lisboa, flight level 370, via Unicom Zulu 10 to Natal, then Unicom November 873 to Intol, then Smart and Root. Departure, runway 10 with a left turn on Puka departure. Zipar position. The bomb frequency 11935 and the squawk 5424. Portugal 024, correct, come back, left, push back and start, gate 11. I will call Portugal 024, to the end. Coordenando com a equipe de pátio, após a liberação da retaguarda pelo Boeing da companhia, iniciando 02 e chama táxi. Táxi com 868, tem 107, Salvador 24. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1118.95, o ajuste 1011, tem bom voo, gol 1868. D11, Índia, ponte de espera 2895 a torre, obrigado, boa noite, 1868. 22, chegada Mari, desça até 4.000 pés, 1.011. Itaque. Pode falar 10. 1.168, decolagem autorizada, 1.0, vento 0, 8, 0 graus, 0.7. Tem livre decolagem da 10, 1.868. Localizador, tá 3, não vai mesmo. Solo do 1970 para Fortaleza, autonomia 4 horas. Alterna Fortaleza, autonomia 4 horas. 74 após. 74. Direita via Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0 no 1, tem um bom voo, voo 1-1-7-0. Índia, torre de espera da 1-0, obrigado. Boa noite, decolagem autorizada no 0, tempo 090 graus, 089. Decolagem, localizador, tá 3126. Ok, complete, final ILS, torre 1895. 1895, boa noite, obrigado. Continua a aproximação. 23, 126, pouso autorizado no zero, vento 1900 graus, 08 nós. Autorizado pouso, vocês estão no zero, tá? 3, 1, 2, 6. 1170, depois 47, 119, 35, controle. 935, boa noite. Controle Salvador, é o voo no 1170, boa noite. 1170, boa noite, sub e mantenha 370, saiu da PUCA. 370, PUCA. Passam 70, chame o centro na frequência 12685, altera 13365, ou no 868. É, confirma a frequência, 1868? Frequência 126, decimal 85, alterne 133, decimal 65. 12583865, 868. Zero controle. Chega. Sua restrita a nível de voo 350. 350, restrito, voo 970. Voo 972, desça para 2000, ajuste 611. Autorizado ILS XG, informe o localizador. 04, DAN 3126. Portugal 024, push back and start approved, come back ready for taxi. Push and start approved, go for taxi, Portugal 024. Vai passar 190, chame Recife, frequência 12685, alterna 13365. Uno 170, controle. Oi, liga. Chama Recife, frequência 12685, alterna 13365. Estabilizado, gol 972. 972, complete final ILS, chame a torre, 11895. Boa noite, bom serviço, 1895. Obrigado. Gol 972, boa noite. Estamos a 3 milhas para o céu. 972, boa noite. Pouso 390, 100 graus, 099. Livre pouso na 10, gol 972. 1972, Sol 959, libera a direita, na minha escuta, táxi Alfa, portão de São Juliette. Alfa, qual portão? O portão previsto é o 10, mas a reportagem da Juliette, o gate do senhor, encontra-se ocupado, vou entrar em contato com a infra-aero para ver se pode relocar o senhor. Ok, tá, São Juliette, então, Gol 972. O 9972 ser alocado para o portão 01, ingresso Juliette. Via Juliette para o 01, igual 972. Europa 084. Europa 084, edit copy. Alright, parking 1086, copy and ready to copy. Rio Lima, Echo Mike Delta, flight level 370, via up to 10 until Natal. Puka departure is the transition, take off 10, first to turn left. 5425 Skok, Salvador, approach control 119 at decimal 35. Responder 5425. Departure 119 at Dubai. Europa 084, is the back correct, report for tarap and push. Copy, 024 for taxi. Copy, 024, 3 attacks, send your holding point, VMA 8 to India holding point, contact me, please. With the taxi to the holding point via the main apron at the holding point at different exit towers, uh-huh. Affirm it. Holding point, contact tower 118-195. QNA 0101. This moment, I'm down. Sir, she's lost step, report stand up in gate 08. Stop 024, clear line up and take off to runway 10, wind 120 degrees, 07 knots. Report, line up and take off runway 10, sound. 084, coordinates, if you go step, report the AB08 for startup. Roger, and the clear to push. Roger, clear push. Until gate 08. Clear to push, until gate 08. 24, take off 10, contact Salvador, approach control 119, decimal 25. 119, decimal 25, down, visit the problem. Portugal 024, Kleber maintain flight level 330, restrict. Portugal level 330, FCL, vira do mar. a frequência 1.33.5, secundária 1.34.5. Ono, boa noite, chegada Bonf, vê se mantém 4.000 pés, 1.011 ajustes. Portugal 024, maintain Puka departure due to traffic and contact now receive center frequency 126.85, enable 133.65. 126.85 for 133.65, Portugal 024, boa noite. Boa noite. Europa 084, clear taxi until holding point, VMAA pro holding point, contact tower 118.195, QNH 101. Yes, the taxi holding point 10, will contact tower 118.95 with QNH 1011. Autorizado, Vaduna, desça para 3.000, 1.000 e 1.011 de ajuste. Salvador Tower, boa noite, Europa 084. Europa 084, Green Line Lap and Takeoff Runway 10, wind 120 degrees, 07 knots. Clear to line up and take off runway 10, Europa 084. Europa 084, take off 26, contact Salvador, approach control 119, decimal 35. Salvador, good turn, 119, 35, but I think that we got Europa 084. Salvador, good evening, Europa 084. Papa 084, clearing maintain, flight level 370, on Puka departure. Climb maintain, flight level 370, on Puka departure, Europa 084. Controller 380, going to put you on a probe externa, just a mili, 50. Negativo, mantenha a duna e desça para 2389. Duna 2389. Prisado ILS? Prisado ILS, reporte interceptando o localizador. Eu mando o lock 389. Prisão 70, chegada à Mari, desse mantenha 3000, ajuste 611. Oi, TAP inicialmente. Autorizadora Vitano 389. 3891 no complete final ILS, 2185. 2185, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, Tano 3891, estabilizado na ILS a 2 milhas de ferro. São 3891, boa noite. Reporte baixar, travado. Camarada. Abaixar, travado, 3891. Então, 3891, 9140 grau, 079, ajuste no 091, no livre pouso. Autorizado o pouso na 10, então 3891. Opa 084, Clive, maintain level 330 restrict. Climb in flight level 330 restrict, 0 by 084. Test level 150, contact Recife, frequency 126.85, if unable,